alamãe. Eu vou partir sem destino certo, sei que vou sem destino pelo mundo. Vou em busca do meu sonho, mãe, sabendo que vou encontrar barreiras no meu caminho. Mas sei que Deus vai me ajudar a derrubar as barreiras que eu hei de encontrar pro meu sonho se realizar. Não chore, mãe, reze por mim. Pela estrada vou cantando short, em toda a cidade eu vou cantando short, com esperanças vou cantando assim. Pela estrada vou cantando short, em toda a cidade eu vou cantando short, com esperanças vou cantando assim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sei que vou. Mãe, arruma minha mala, mãe. Eu vou partir sem destino certo, sei que vou sem destino pelo mundo. Vou em busca do meu sonho, mãe, sabendo que vou encontrar barreiras no meu caminho. Mas sei que Deus vai me ajudar a derrubar as barreiras que eu hei de encontrar pro meu sonho se realizar. Não chore, mãe, reze por mim. Pela estrada vou cantando short, em toda a cidade eu vou cantando short, com esperanças vou cantando assim. Pela estrada eu vou cantando short, em toda a cidade eu vou cantando short, com esperanças vou cantando assim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sei que vou. Sei que vou.